E a senhora gosta de ser chamada então de Cupido, Guardião ou Exu? Com muito respeito, né? Eu pergunto. Cupido, meu amigo. Com muito respeito, né? Eu pergunto. Escute havendo é Jefferson. Sim. Sim. Sim, tá escutando bem. Coloca. Bom, né? Certo. Eu já estava preparada para fazer isso. A senhora já estava preparada para a tecnologia? Pois é, meu filho. Não é assim como uma preparação tão importante. Mas eu já sabia que iria me colocar umas coisas aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo. A senhora tem trabalhado muito? Ai, pois é. A Pombexira sempre trabalha, filho. Nunca deixa de trabalhar. Mas você insistiu, hein? Ah, sim. Você insistia que queria falar com a Rosa Vermelha, puxa vida. Ô, querida, que isso aqui que é? Um gatito? Ah, vocês têm animais aí no mundo espiritual, Dona Rosa? Ai, pois é, filho. Não, no mundo astral nós temos alguns assim, animalzinhos, mas são um pouquinho diferentes que você conhece. Tá certo. São mais bonitos? Porque é assim, só temos a essência do animalzinho que ele desencarnou, filho. Ah, São espíritos também, né? entendi. Mas não são assim como o que você vê aqui na Terra. Neste desenho que foi muito lindo quando saiu da mão de Criador, mas agora está ficando tão ruim. Não é assim como saiu daquelas mãos. E É você? porque. Ah, pode. Certo. E vocês utilizam a ajuda dos animais nos trabalhos que vocês fazem? Filho. Eles precisam evoluir. Sim. Então, se eles precisam evoluir, nós não vamos mexer com as energias densas. Nós somos Exus, filhos. Entende? São Exu e se é, eles podem trabalhar na outra linha da direita, se eles quiserem. Mas não vamos atrapalhar no seu caminho de evolução. Entendi. Porque os Exus temos que trabalhar muito, filho, nas densidades, hein? Deste mundo. Pois é, por isso que não trabalhamos com animalzinhos. A essência, o espírito do animal. Cigarro, por favor, cigarro. Eu tô ouvindo aqui a senhora pedindo um cigarrinho aí. Pois é, filho. Mas é preciso, porque temos que descarregar o pulmão isso um pouquinho, né? Já começaram, já te fumaram, fizeram tudo. Mas tá precisando só isso. Retirar algumas coisinhas. Entendi. Assim, aí no mundo espiritual a senhora não fuma, não, né? Não, meu filho. Nós, esses Exu, essas pombexeras, temos sempre um material de trabalho lá no astral. Obrigada, filho. Tá bom. Sempre temos um material de trabalho no astral. Sim. Por exemplo, Neste mundo tem material assim, objeto que pode ser permanente, que pode durar para sempre, como também tem as outras que dependem do trabalho que a gente vai utilizar. Por exemplo, agora, neste momento, meu elemento de trabalho é uma rosa vermelha. Mas ela fica sempre comigo. Fica sempre comigo. Não utilizo o tempo todo. Só utilizo para fazer trabalhos de harmonia. Porque as pombas xiras, na verdade, trabalhamos na linha do amor, na linha do maior Shun. Entender? Nós fazemos um monte de trabalhos, não para esses trabalhos que o pessoal vem e pede, por favor, faça amarração. Então. Não, filho, amarração a pomba xira não faz. Não faz. Só dá harmonia, sim, para os casais, harmonia para aquelas pessoas que estão juntas e que se amam. Isso. Tá certo. E a senhora gosta de ser chamada então de Cupido, Guardião ou Exu? Com muito respeito, né? Eu pergunto. Cupido, Cupido, meu amigo. Então não vamos chamar. Aquele anjo dançarim que vai, que pula de aqui, de lá, namorando a gente, né? Ele anda com uma flechinha não, assim, olha. Se você é atingido pela flecha do Cupido, então você cai de amor, assim, pela pessoa que você gosta. Claro. Mas, assim, foi uma brincadeira. Mas a senhora prefere ser chamada de guardião ou de Exu? Não, filho, eu sou uma pomba xira, eu sou uma guardiã. É isso, isso, uma guardiã. Agora a senhora guarda o quê? Eu guardo a vida dos meus filhos. Eu guardo o terreiro, a tenda, porque essa tenda aqui é a tenda do caboclo, né? Do caboclo Pedra Preta. Isso. Pois é. Então, a pomba xira... eu sou uma pomba xira principal. Deixa eu te explicar. Explica pra mim. Certo. Porque a pomba xira, vocês têm pomba xira principal na sua coroa e tem o Exu principal, né? Entendi. Então, depois tem aqueles que são colaboradores. Pode ser também pomba xira ou Exu, né? Mas eu sou a principal do meu filho. Ah, entendi. E como é que a senhora virou a principal? Tem que fazer um curso? Ah, pois não, filho. Que louco. Não é assim. Como é que é? É que nós, nossa pomba xiras, como os Exus, tem também grau de evolução. Sim, senhora. Mas quando... você, por exemplo, se reencarna, volta para a vida nesta terra, nós estamos já destinados lá no astral, estamos destinados para acompanhar a vida toda. Achei que você volte ao astral. Entendi. Entendendo. Sim, vocês já estão designados. Já. Designados, sim. Mas por quem? Assim, por um superior, né? O superior, isso, filho. Isso. Tá certo. Certo. Seria? Seria um conselho kármico, assim, que decide quem é melhor para trabalhar com quem? Sim. Quando você já ouviu falar dos orixás? Já, sim, senhora. Bom, os orixás... são aqueles que desciam também aos Exus e pombas xiras. Sim. Você vai, por exemplo, aquele que rege as almas, aquele que rege. Eu, Paulo, papai, eu baloiê. Ah, tá. Ele rege as almas com o pai Molu. Certo? Mas como nós somos espíritos e guardiões, então temos nossos orixás também de coroa, que eles estão, que nós estamos fazendo o trabalho, sim, na linha, por exemplo, do orixá Iansá, porque eu sou o trabalhadora da mãe Iansá. Então, eles dizem, bom, tu vai para aqui, tu vai para lá, tu já tem esse grau de evolução, tu vai ser o principal, e colocam Exu para fazer um equilíbrio na vida do filho. Tá certo. Por exemplo, se eu sou, eu tenho, por exemplo, meu compadre, que um Exu também de cruzeiro, Exu, rei das sete encruzilhadas. Eu sou também uma bombaxira de cruzeiro. Mas eu também tenho aquele colaborador principal mais perto de nós, no grau, que ele é o Exu, seus sete catacumbas, um Exu de almas. Então aí fica equilibrado. Sempre na matemática do astral, você vai ter Exus de almas e Exus de cruzeiros, hein? Da rua, da encruzilhada, esses que vão, que vêm. Por isso que nós sempre estamos de aqui, de lá, pulando para todos os lados. Tá certo. Olha, a gente ouve falar, Dona Rosa Vermelha, que a classificação dos pontos, existem três pontos de vibração dos Exus, que a gente ouve falar, que é os Exus do cemitério, os Exus da encruzilhada e os Exus da estrada. É assim mesmo? É mesmo. Entendi. Mas. E a senhora é da encruzilhada, então, igual a senhora falou. Certo, mas tem outros Exus da mata também, que Ah. trabalham na mata, que trabalham na Calunga Grande. Você sabe qual que é a Calunga Grande? Não sei. Não, é. A Calunga Grande é aquela que rege a Iemanjá, onde fica nos mortos, né? O mar. Estão aquelas almas que desencarnaram porque Tá, tá. não estão acostumadas a viver nas águas. Que maldade. É por isso que eles já foram embora. Por isso, tem Exus, por exemplo, bombaxiras que trabalham naquele setor, naquele local. É, pombexira menina da praia, Exu Maré e Sumaré. outros, que trabalham também na Calunga Grande. Por isso que se fala Calunga Grande, Calunga Pequena, que é do cemitério, tem aqueles Exus da estrada, tem aqueles Exus da encruzilhada, tem Exu do cruzeiro, tem Exus também das matas. Tem Exus, por exemplo, aquele clã que vem com os ciganos, que vem com o povo da Lira. É porque a Rosa é Vermelha, filho, também tem um entrecruzamento com o povo cigano. Deus. Certo, eu sou com uma metade de cigana também. Certo, por isso que eu dou muita intuição ao meu filho. As pombaxiras também são as encarregadas de dar intuição, muita intuição aos filhos, sabe? Entendi. Não só porque eu sou Rosa Vermelha, as outras comadres também fazem isso. Que legal. Olha. Olha, filho, tem um outro povo que não é muito ouvido. Qual? O povo da Encantaria. Olha, que povo é esse? Ah, e o povo esse é onde que estão os encantados. Aqueles Exus que trabalham na linha de Exu, e pombas xiras, mas nunca encarnaram. São encantados. Aqui chique. Temos aquele que eu gosto sempre de trabalhar junto comigo. Meu colaborador é o Shumirim. É Shumirim, ser encantado, filho. Nossa. Também temos aquela Pomboshira Mirim, que temos aqui também. Sim, tem todo um mistério, traz ele. Então. Tem todo um mistério. Mas não, é, não dá licença, meu chefe, para falar ainda do que ele quer mistério do povo da encantaria. Como é que eu não entendi? O chefe não quer que fale do mistério ainda? Ainda, filho. Tá certo. Então deixa mistério por enquanto, né? Isso! Mas olha, é mirim porque é criança ou é porque é encantado e nunca encarnou? É pra dar uma ideia de pureza? Olha, dá uma ideia de pureza. Dá uma ideia de pureza, mas é porque ele se apresenta como menino, pequenininho. Criança, isso, criança. Criança, certo. Então, por isso que ele é chamado de Mirim. O trabalho do Shumirim é o trabalho de desmaterializar aqueles trabalhos da magia, aqueles trabalhos negativos. Hein? O Shumirim desmaterializa os pensamentos negativos das pessoas também. Não precisa acender uma vela para fazer o mal. Precisa só o pensamento liberar a energia negativa e já faz o mal. Tá entendendo? Então, ele, como guardião, ele se encarga de dissipar todas as negatividades, de tirar fora no fundo do mar. Sim, ele está encarregado, ele e a sua comadre, a Pombaxira Mirim. Sim, eles dois fazem um trabalho bonito na Umbanda. Por isso, se aqueles terreiros que não tem aquelas tendas, que nenhum dos filhos da casa tem assim, incorpora o Exu Mirim ou Pombaxira Mirim, podem pedir a proteção do Exu Mirim e Pombaxira Mirim. Porque não tem problema, porque eles são trabalhadores da Umbanda. Não. Sim. Certo. Como todos, mas ele não tem problemas de trabalhar aqui, naquela terreiro que não tem assim a falange do Shumirim. Mas é, Dona Pombogira Rosa Vermelha, a gente quando vai pedir proteção, normalmente a gente pede para anjo, por causa da nossa, que a gente tem um certo preconceito com Exu. Então, por que a senhora fala assim que pode pedir proteção para Exu? Porque eu imagino que é porque ajuda, né? E o Exu, às vezes, ele ajuda de uma maneira que os anjos não podem ajudar. Olha, filho, senhora, trabalhamos com os anjos. Tá bem. Tá. Os anjos são a luz mais pura do coração de Deus também. Olha, nós trabalhamos com os anjos na par deles. Por que que a senhora falou que pode pedir a Exu Mirim ou os guardiões? Porque são guardiões. Claro. Olha, filho, se você pega um cachorro, e para que o cachorro? Aqueles bravões assim. Ah, entendi. Pra proteger, pro ladrão não pular no seu quintal. Isso, filho, isso. Pois é, não somos cachorros, né? Mas ficamos bravos se alguém quer se mexer com nossos filhos. Vocês não são cachorros, mas ficam bravos se alguém quiser mexer com os filhos, é isso? Certo, filho. Certo. certo? E também, não somente somos aqueles que são a defender os filhos daquelas negatividades, também damos guia nos sonhos, por exemplo. Ah. Quando eles estão sonhando, nós podemos comunicar-nos com eles, falar e mostrar as situações, por exemplo. Ou aquele filho que quer fazer uma coisa errada, sempre damos uma advertência na sua mente. Cuidado, filho, está fazendo mal. Trabalhamos com os outros espíritos da direita. Não, não somos. Olha, filho, como Deus tem tuas mãos, nós somos as mãos esquerdas de Deus. Por favor, filho, que acontece? Que acontece aqueles que pensam que nós somos espíritos baixos, que ainda temos que evoluir. É verdade, filho, estamos em uma caminhada de evolução. Mas temos que pertencemos ao mesmo Deus. Pertencemos à mesma Umbanda, à mesma missão de que tanto nosso cavalo evolui, nós também evoluímos com ele. Por isso que estamos nesta tarefa tão importante, não somente para tirar ou levar os eguns ou quiumbas da vida deles. Não, não, não, não. Somente para isso, não. Também para ajudar, para doutrinar, filho. Para dar consulta, para curar. Filho, esse é o trabalho da Pumbexi, é o trabalho de Exu, na Umbanda. Sim. É verdade que tem Exus que ainda faltam evoluir. Exus bem de baixo, hein? Eles já passaram a ser alguns passaram a ser Exus, mas ainda estão aferrados ao ego. Então, precisam ser adotrinados, precisam conhecer o caminho, o verdadeiro caminho da evolução, filho. Porque nós, por exemplo, eu quero evoluir, filho. Eu quero já. Porque as densidades onde a gente está se movimentando, poxa vida, tem um monte de coisa que fazer. Mas lembre-se, filho, que quanto Exu mais trabalha também, a sua evolução está se acrescentando. Tá certo. Ô, dona Rosa, Exu não é uma função que alguém encarnado queira... deve desejar ser depois que morrer, não é mesmo? Isso acontece com as pessoas, mas porque o meu irmãozinho falou, nossa, é super legal, Exu, é o que eu gosto mais, eu quero ser um Exu. A hora que você falar com um Exu de novo, diga a ele como eu faço para me tornar um Exu. Ele falou, daí eu vou seguir o conselho certinho, e se Deus quiser, depois que eu desencarnar, então eu vou aí e consigo então virar um Exu. Com certeza, ele vai conseguir. Mas... olha, filho. Senhora. Tem tantas coisas no mundo astral que a gente não conhece, que só imagina que é assim. Realmente. Mas a senhora... Olha, nós, a nossa vibração, filho, fica mais perto da vibração do homem. Nós vibramos. Por isso o caráter de Exu ser mais semelhante a dos homens. Eita, às vezes tá bem, ficamos... não com palavrão assim, é? Não, filho. Mas assim, ficamos às vezes com raiva. Porque o filho, ou a gira não fica bem, o pessoal está fazendo coisa errada, e só para o ego, só para ego. Entendi. Não, filho. E é por isso que depois da desencarnar, a gente pode ser que chegue a ser Exu filho, mas os espinhos do Olorum não conhecemos, filho. Ah, os desígnios de Olorum quer dizer Deus. Isso. Vocês não conhecem os desígnios. Ah, entendi. Hã? Mas não, a pessoa não se torna Exu, então por que fez maldade na vida? É uma impressão. Eu era uma malandra. A Dona Rosa era uma malandra? Por favor, Não, filho, mas era assim. não tem nada a ver, Não tem. porque você, olha, se você diz isso, é que olha, está dizendo que Exu é ruim, que Então. Exu é capeta, e não é assim, filho, porque se todos os espíritos vão se tornar Exu, os desencarnados vão se tornar Exu, porque eram aqueles assassinos, Então. porque eram ladrão, porque era coisa assim que fazia coisa ruim? É. Ah, pois, nossa, monte de malandros na linha de Exu, então. Malandragem é diferente, eu não estou falando, hein? Claro, Daqueles que estão na linha dos malandros, filho. claro. Claro, claro. É outra coisa, outra energia, outra linha, outra falange, filho. É o que eu estou falando. É que não pode ter esse conceito de que o homem que faz mal vai se tornar Exu quando desencarne. Não pode isso, filho. Por quê? Porque é assim que a gente fica, o pessoal que está ouvindo vai fica assim, estranhado. É. Então, é porque o pensamento da gente em geral é que Exu é ruim, Isso, que isso, Exu isso. é mal, É. que Exu faz sempre o dano para o pessoal. É. Filho, tem aqueles outros espíritos que faz isso. A Pombuxira, Exu, estamos para desmanchar aqueles trabalhos, para libertar a vida. Olha, filho, mas, por exemplo, eu vou te falar também uma verdade que Sim, senhor. acontece. Sim, senhor. Filho, se você, por exemplo, ou seja, você faz mal, É. e pensando que se tira uma maldição na vida de outra pessoa, está fazendo bem para a sua mentalidade e fazer o bem, mas é para a mentalidade da outro cara e tá fazendo mal, filho. Então, se eu sou, por exemplo, a guardiã daquele cara que você mandou a fazer o mal, eu vou desmanchar, eu vou jogar fora da vida do filho. Então, estou fazendo bem para ele, estou fazendo mal para você, filho. Ah, Tá entendi. voltando. Entendi. Pela mesma lei, da ida e volta, hein? A lei, aquela lei universal. Eu só vou jogar no lixo, aquela maldade. Mas se cai para você, já Exu não tem nada a ver. O problema é seu, né? Quem mandou? Ah, É problema pois da pessoa, né? é. É problema. Mas olha, Porque a senhora, até vou pedir para a senhora esclarecer isso, porque é ainda uma coisa muito forte na cabeça da gente, no espírito da gente, quando se fala de Exu. Exu, então, Dona Rosa, não é um tempo de sofrimento e expiação para quem cometeu muita maldade na vida. não. Porque vocês não estão sofrendo, vocês estão aí ajudando as pessoas, né? Pois é, filho. Nós rimos do sofrimento dos seres humanos. Porque nós já passamos, se Exu já passou sofrimento, por que que vai que porque não precisou ser pessoa ruim. Só que o desencarnado estava para se alistar nas linhas de Exu, para continuar esse trabalho maravilhoso que temos nós. Mas Então, não é assim. Sim. pode ter um desencarnado, por exemplo, que não, não fez mal pra ninguém, viveu uma vida, entre aspas, santa, que todo mundo faz um malzinho aqui e ali, né? Mas eu falo uma vida, entre aspas, não é verdade, dona Rosa? Todo mundo faz um malzinho, né? Bom, filho, me fala quem que são os pretos velhos. Os pretos velhos, então, são os ex-escravos. Ah, eles são Exus que se tornaram pretos velhos? Não. Os caboclos, filho. Ah. São... Antes de ser caboclos, se tornaram, eram Exus e depois se tornaram caboclos? Eu acho que não, mas pode se tornar, não pode? E você acha que todo preto velho era bonzinho a vida toda? Ah, entendi. Então, tem mais a ver com a sintonia que a pessoa quer trabalhar. Certo, meu filho. Também tem muito a ver isso. Por isso que eu ri quando aquele cara falou que ele queria ser Exu, que é legal ser Exu. São as nossas crianças. Oh, filho. Todo trabalho na Umbanda tem trabalho. É trabalhoso. Porque não só os Exus se mexem com aquelas densidades. Porque, por exemplo, se tu vai ver, se tu vai para uma gira de preto velho e levou aquele cara amigo de você, mas esse cara tá cheio de cuiamba, cheio de eguns, que vai esperar, o preto velho não vai atender a ele, o preto velho ou a preta velha não vai dar atendimento. Ah, é caso que ele não vai tirar aquelas coisas? Não é? Não, ele vai ajudar, sim. Vai ajudar, filho, porque estamos todos para ajudar na linha da lei do amor. Vai ajudar da direção do Pai Ogum. Então, não podemos, todas as entidades, os caboclos, as mais da água, todas as entidades, boiadeiros, todos mexem também com as densidades, filho. Mas temos os especialistas, pois claro, nós, os Exus, somos especialistas. Tá certo. Nós ouvimos dizer então, e aí casando com o que a senhora falou, que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Sim. Mas então, como é que uma pombogira entende a palavra caridade? Por exemplo, se eu faço mal para o outro, e aí a caridade é vocês fazer esse mal retornar para mim? Ô, filho, senhora. Eu vou levar o mal, vou tirar o mal do filho, sim, entendi. Vou retirar, sim, vou desmanchar. Aquela coisa ruim. Mas olha, filho, se aquela coisa ruim não pode ficar lá no astral assim, porque não tem um lixeiro... É? Não é aquele papelzinho que você já escreveu e saiu mal, vai e joga no lixo, no lixeiro. Não, filho. Nós temos que levar. Se é um espírito para se adoutrinar, vamos adoutrinar, vamos dar luz. Mas se é aquele revoltoso, e por lei, que é uma lei que está além da vontade do Exu e Pombogira. Certo? Está além, que a lei não dá volta. Aquela que tem... Tá bom, então o Exu tirou do filho, porque o trabalho de Exu é guardar a vida do cavalo. Então, pois é. Não é que Exu não tem nada a ver. É porque há uma lei maior, que é a lei de amor, a lei do retorno, filho. Mas... Porque você faz mal, então alguma vez vai ter que retornar àquele mal, filho. E às vezes chega ainda um pouquinho mais pesado, hein? Mas é por aquela lei do karma, filho. É a tá lei entendendo? Tô entendendo, é a lei da ação e reação, não é não? Oh, pois é, filho. Tá entendendo que Exu não faz mal? Nossa, agora sim eu tô entendendo. Porque... A gente sempre tinha essa ideia de que, puxa vida, o Exu agora então pegou o mal que fez pro menino dele, levou de volta e aí a bomba estourou no pé do outro. Mas não é assim, né? A senhora explicou que, olha, veio a energia, a gente desfaz. Agora, a energia tem que ir para algum lugar e a lei da ação e reação já coloca o endereço nela. Isso, filho, exato. É por isso que temos que sempre, sempre estamos pedindo, os dirigentes estão pedindo, filho, que o cavalo tenha muito estudo. É Sim. importante. Para que não faça bobagem, filho. Para que não faça a coisa errada, obrigada. Deixa que eu vou beber um pouquinho. Entendi. Pode ir lá, que eu espero. Agora, se um filho, eu vou falando enquanto a senhora vai ouvindo aí. Se um filho de uma casa de Umbanda quer ter uma pombogira, por exemplo, uma que seja aí Maria Mulambo, e a Maria Mulambo não está no plano de encarnação dele ou dela, e aí como é que não pode ter daí? Não, filho. Pois não, como não é, por exemplo, uma prenda de vestir, filho. Não somos os aqueles produtos que você pode ir e escolher. Não estamos nós assim na, como que se fala, uma loja, hein? Isso. Uma loja que você pode ir e comprar. Não, filho, estamos dissenados. Temos uma falange. Você já falei, por exemplo, de que tem aqueles Exus que estão na sua coroa, né? É Exu isso. principal. E É. como nós somos Exu principal, temos também aqueles aliados, aqueles que estão trabalhando a nossa falange, filho. Tá certo. Tem subfalanges, Tem. que se fala, né? Então, filho, se você, por exemplo, o meu cavalo gosta da Maria Mulambo, né? Minha comadre, é bonita. E aquela, por exemplo, ela não fica na minha falange, por exemplo, de trabalhadores. Pois então não pode ter filho. Não pode fazer uma obrigar, pedir, chorar. Você pode fazer tudo. Mas Mas não pode ter. Pode fazer tudo, mas não vai dar certo, não. não vai dar certo, porque vocês Vai não dar são. certo. Você pode até comprar a imagem, filho. Pode ter lá no povo de Exu, mas vai ser para que Ogum ou Quimbá pegue naquele. E você vai chamar o Quimbá. Você vai chamar Ogum. Ogum vai incorporar. E vai se Quiumbas. passar por Quiumbas, Esses isso. espíritos são beteiros, a senhora fala. Ou Ah. ruins. Isso. É porque quando a pessoa Sim. insiste muito em alguma coisa e não tem o conhecimento, então ela abre um portal para essas pessoas. Certo. Esses É. espíritos. Abre, filho, porque você. Olha, você tem o seu Ori. Que é Hã? isso? Ori, aqui é portal que você tem lá no seu chakra coronário. Tá. É que você recebe todas as informações e a luz e todo do astral da divindade de Deus. Sabe? O sustento de Deus. Por isso, você com seus pensamentos negativos, egoísta, o que vai fazer? Ele vai contaminar o Ori. Vai contaminar aquele portal. Entendi. Aquele vértice, hein? Onde as entidades entram, as informações do astral, tudo está aí, está sob a sua cabeça, hein? No centro da cabeça. E então, com seus pensamentos, em vez de irradiar luz e atrair luz, vai irradiar negatividade e vai atrair para você a negatividade. Vai atrair aqueles espíritos que se alimentam e que gostam demais de fazer besteira, de fazer qualquer coisa. Então vai se passar, porque eles conhecem bem também. Olha, vai, conhecem bem a Rosa Vermelha também, como que ela fala, como que ela se movimenta. Mas sempre, filho, sempre, sempre vai cometer algum erro. Por isso que uma gera, o dirigente, tem que estar preparado. Tem aqueles médium que estão preparados, sim, de descarrego. Aqueles médiums de descarrego, que tem uma visão bem aguda. Então, eles, já quando chega uma entidade, seja um filho novo ou não, até mesmo no dirigente, porque tem um monte de dirigentes de terreiros e de tendas e tudo, que estão ruim. Que a entidade não chega direitinho, porque a vida deles não está direitinha. Tá, tá entendendo? Estou. Então, por isso que quando chega, pode até mesmo se disfarçar, sair, falar bonito, falar tudo. Ai, que lindo, encantador tudo. Mas o que acontece? Sempre vai, como disse aqui meu cavalo, pisar o palito. Sempre vai cometer algum erro, filho. Entendi. Sim, um erro doutrinário sempre. Porque só vem para beber, só vem. Isso é comum. Alguns nem bebem, nem fumam. Não. Mas só quer atrapalhar a energia da egrégora. Entendi. Se alimentar da egrégora, da energia que está se movimentando no terreiro. É só isso, filho. Por isso que chega naqueles espíritos disfarçados, transvestidos de Exu. Mas não são Exu, filho. Não são Pombexira. Não. Então, aquele médium de descarrego tem que estar alerta, porque se vê alguma coisa errada, ele, por exemplo, em outras culturas, fazem provas. Fazem provas aos Exus, a ver se são Exus ou se são aqueles coisas estranhas, né? Então, aquele médium tem que fazer perguntas, se isso, aquela entidade é nova, né? Tem que fazer perguntas, né? Doutrinárias, do fundamento da Umbanda, do Exu, né? No caso que seja uma gira de Exu, de Pombexira, então tem que fazer perguntas. Quando aquele que umba diz alguma coisa errada, ou está pedindo alguma coisa errada, ou somente, por exemplo, vão lá. Se já é aquela reiteradas vezes que chegou e a gente não deu conta, firma ponto. Que é isso, firma ponto? Ah, filho, é identificação do Exu Pombexira. Tá, fazer um desenho no chão? Fazer um desenho no chão. Aquelas outras coisinhas que tem assim de madeira, pode fazer também com a pemba. E são a identificação, tá, que tem no Exu no astral. Ponto riscado. Ponto riscado, isso. Isso. É, tá bom. Então, aquele médium tem que estar alerta para jogar fora, hein? Para jogar fora, não tem que ficar aqui. Mas se o médium não tem estudo, tanto o médium de descarrego como o médium que está incorporado não tem estudo, aí que a coisa fica ruim. Aí que estamos em perigo aqui, que aí é onde fica tudo errado. Por isso que estudo do fundamento da Umbanda, do fundamento de Exu, tem que estar na mente do cavalo, na mente do chefe e do médium de descarrego. Ô, Dona Rosa, o que acontece quando uma pessoa finge estar incorporado com a Dona Rosa? A senhora fica sabendo? Eu fico, filho. Eu fico sabendo. O que acontece, filho, é que nós respeitamos o livre-arbítrio. Ah, o livre-arbítrio. Isso, o livre-arbítrio. Obrigado. Não. É, porque a gente, você sabe que aqui fala uma outra língua que não é aquela que você está falando, isso, né? Isso, a gente gosta de deixar claro, assim, todo mundo vai sair daqui com claro. Mais responsabilidade, né, do que entrou. Porque senão eu falo, ah, ela fala diferente, eu não entendi, então agora eu não preciso, né, não tenho responsabilidade, mas é que é pra ter isso. Mesmo, né? É isso. Então. Bom, filho, o que é? A gente tá, procura... respeitar aquela liberdade que tem o filho, né? É. Então, o que acontece? Ele vai dar, talvez vai cheirar, mas cheira o tempo todo. Fica ali girando, né? Vai ter que girar até cair no chão, se ele quiser. Mas não vai dar certo, filho. Então, o Exu, o Pomba Exira, ou aquela entidade de luz, vai ficar do lado. Ah. Talvez já tenha encostado. Nossa. Nas costas, mas não vai ficar dentro dele. Entende? E se o caso é bastante grave, já quando o médium já fica desequilibrado... O que mais nós podemos fazer é falar nos seus ouvidos, na sua mente, pela telepatia. É isso. E se já o Ori está muito fechado, nós temos que dar lugar a outra entidade. Porque não podemos fazer nada, porque a vontade do médium não é ter confiança em Exu, não é ter confiança no Pomba Exira, não é entregar, fazer direitinho as coisas debaixo da lei do Pai Ogum, a lei de Olorum, de Deus, de Oxalá. Não é fazer isso, fazer as coisas direitinho. Por isso, filho, não tudo o que reluz, eu oro. Tá certo. Muito bonito. Porque é assim, filho. Só Deus conhece as verdadeiras intenções do coração. Mas não vai enganar as entidades, hein? Tá certo. Nenhum ser humano, filho, vai enganar-nos. Nenhum. Porque nós vemos, nós somos espíritos. Claro. É? Nós podemos estar aqui e estar de lá, no mesmo tempo em todos os lados, hein? Não é assim? Mas, por exemplo, agora já falamos, se vocês ficam sabendo quando uma pessoa, por exemplo, finge estar incorporada. Então, a senhora disse que sim, ficam sabendo, mas a senhora me perdoe aqui a nossa tecnologia, viu? Pois é, filho. Por isso que nós não utilizamos essa tecnologia aqui. Ai, ai, ai. Mas agora até esqueci onde que a gente estava. Olha. Tá, já sei, lembrei. A gente estava falando aqui das pessoas que fingem estar incorporados. Então, a senhora falou que do lado de vocês, vocês ficam sabendo, permitem, então, porque a pessoa tem o livre-arbítrio, não é mesmo? Certo. Agora, não fica, nada fica de graça, né? Quando a pessoa faz as coisas com intenção de, por exemplo, se autopromover. Não, filho. Nada. Isso é barato, hein? Nada eles. Você pode fingir, você pode até. Mostrar, sim, que é a entidade, mas está se levando um presente muito, muito lindo. E chama de Kiumba. Tá certo. Não. Retrocesso, filho. Hã? Eles retrocedem, eles têm retrocesso na vida espiritual. Ah. Na caminhada, filho. E depois, por que que a gente fala, ai, por que que aquele dirigente ficou louco? Ai, por que que aquele dirigente que era tão bonzinho, com umas entidades maravilhosas, hein, que davam e pregavam como se fazem os pregadores, e blá blá blá blá blá blá blá, e está maluco. Está lá no sanatório. Nossa. Filho, com as entidades, você não pode jogar assim. Brincar, né? Brincar, isso. É isso. Brincar, desculpe. Brincar. Por quê? Porque nós não estamos para brincadeiras, filho. Tá certo. Nós estamos para trabalhar. Então, por isso que se você brinca com as entidades, brinca, ou você finge estar incorporado, você vai levar aquele presentinho astral. É, porque você não pode brincar com Deus. E as entidades, os guias de luz, os guardiões, são presentes de nosso Deus, de nosso Deus. Nossa. É. Porque aí está representado o amor. Uhum. E essas estão representados o amor infinito do Criador. Entregar a proteção e guia para os seus filhitos. Não cair, não se machucar nesta vida, que é bastante densa. Então, ele quer que a gente como se diz? Evolua. Evolua, isso. Isso, filho. Então, que sugestão a senhora dá, então, por exemplo, se tem uma mocinha, por exemplo, ela virou uma mãe de santo, por exemplo, uma dirigente. E aí, passou 2 anos de dirigente, vocês deixaram ela no ar, não incorpora mais, daí ela agora passa a... Não tô dizendo que existe, mas pode existir, então... Aí agora ela fala, bom, eu já tenho tanta gente para cuidar, se eu não fingir, e então como é que vai ficar? E aí ela vai levando, porque ela tem uma inteligência boa, e vai levando, e vai levando. E aí que a senhora falou, então aí a pessoa vai então se sintonizando com a mentira, né? Isso. Entendi. Isso. E aí o presente que ela leva são espíritos que também se sintonizam com isso. Exato, filho, você faz o melhor, né? Não. É só para fazer, né? Bem didático mesmo, né? Porque a senhora já viu, já aconteceu isso? De um dirigente? Porque se uma pessoa se torna um dirigente de Umbanda, é porque tinha a missão, não é? Sim, filho. Então, por que foi abandonado? Por quê? Porque todos os dias temos que ficar fazendo oração. Ah. É isso que os dirigentes têm que fazer, oração. Tem que pedir para os orixás e os guias de luz que tenha sempre presente a cabeça deles, que seus pensamentos sempre sejam puros. Que não, que porque nenhum dos encarnados está livre de fazer isso, filho. Quando chega aquele sentimento de superioridade, ai, que mim não vai me passar isso, por favor, que isso. É aí onde você já está caminhando um caminho que não é firme. Por isso que todos os dias tem que fazer uma oração. Não viver como, por favor, filho, que a vida é bonita para ser desfrutada. Não viver que eles tudo fechados, como os monges, como os padres, né? Que eles não desfrutam. Bom, eles dizem que não desfrutam. Eles desfrutam muito, bom. Eu não estou para falar dos padres. Tá só... É engraçadinho, só, sem falta de respeito, né? Tá certo. Mas, puxa, tem que só dedicar com estudo e tem que dedicar com a oração, filho. Só uns minutos pode fazer isso. Não vai atrapalhar a vida toda de vocês se faz isso. Tem que pedir misericórdia. Misericórdia. Hein? Que não aconteça isso com você. Por isso que os filhos sempre estão pedindo isso, que por favor o estudo seja as coisas que você é importante que você tem que fazer no dia a dia, e a oração também. Tá entendendo? Sim, sim. Então a senhora quer dizer, aquela mulher que falou. Sim, ela falou que as suas atualizações de vírus estão sendo atualizadas. A senhora está com vírus? Não, é brincadeira, dona Rosa. Nossa, vírus, aqueles que estão por todos lados. Também aqui. No aparelho. Então, olha só, a gente conseguiu... Olha como que a mente humana, já não basta os vírus do astral, conseguimos colocar vírus nos aparelhos, não. Mas olha, estávamos falando aqui muito seriamente, não é mesmo? Porque não brincamos em serviço. Sim, o tal do orar e do vigiar é alguma coisa bem séria. É séria, filho, sim. Sim. E não é porque é Babalorixá ou alcançou um nível ou tem essa missão que está protegido para sempre. Filho, deixa eu te explicar uma coisa. Sim, senhora. Por exemplo, se você acha na Terra um profissional, aquele que é letrado, aquele que tem estudo, ele fica quieto, fica parado, não se atualiza, não estuda mais, chegou a ter um nível que já não precisa de estudo? Não, filho. Aquele que é verdadeiro profissional, aquele que realmente ama a sua profissão na Terra, esse é que vai continuar até o fim. Com o profissionalismo, com estudo, ele vai fazer o curso que tem para fazer, o curso que vai dar. Tanto vai dar aulas, como também vai receber aulas. Sim? Então, desculpa. Então, se você chega a ser mestre da Umbanda... Se você chegasse mestre da Umbanda, você ainda vai precisar de estudo. Porque tem tantas coisas que aprender os seres humanos até a desencarne. Tem tantas coisas que ainda não foram reveladas neste mundo. E então, não porque seja o mestre de Umbanda, não porque seja o grande pai, a grande mãe, que já terminou tudo nessa terra. Entendendo, entendi. Filho? No campo do estudo, né? Agora, quanto às proteções, as proteções do astral, assim, não é então também porque ele tem essa missão que não precisa se comportar direitinho, vigiar os seus pensamentos, suas emoções, suas ações, não é mesmo? Ele precisa também. Claro, filho, eu estava... Desculpe, não me expressei bem. Não é somente de estudo, pois que de estudo vem, porque de que não tem valor se você somente estuda e não tem espiritualidade. Certo? Porque tem um monte de mestres que estão fazendo mal sua tarefa. Entendi. Estão fazendo coisa errada. Sim. Porque esqueceram do amor. Tá certo. Esqueceram daquela espiritualidade. Então, o que acontece? O contrário, filho. Chega o ódio, chega a raiva. Chega aquele que eles acham que são todos Xangô. Que tem a Xangô, o pai da justiça. Ah. E faz a justiça pelas suas próprias mãos. E não pelas mãos de Xangô. Porque eles se afastaram da espiritualidade. Então, tem que ir o estudo e espiritualidade juntas da mão. Entendeu? Ah, juntas não elas dão a mão, elas andam de mãos dadas. Dadas. Uhum. Se é, não tem que se afastar uma da outra. Porque se você chegar a afastar, e filho, aí sim chega todo aquele porqueira, hein? Toda aquela coisa ruim na vida da pessoa. Tem um cigarro. Entendi. Então, o que a senhora quer dizer, mais ou menos, é se a pessoa está evoluída intelectualmente e não se avança, se emancipa moralmente, então ela vai... Tá fazendo um monte de coisa baseado no conhecimento dela, mas ainda assim fazendo mal para os outros. Isso, filho. Tem casos de babalorixás, tem casos de mestres que só brigam com as pessoas. Que contato com a gente é muito ruim. Que se esqueceram do amor. Que se esqueceram daquela espiritualidade pura e bonita que tinha no princípio. Por isso que o conselho é misericórdia todos os dias. Dia após dia tem que pedir um médium misericórdia para não cair. Tá certo. Então agora eu queria perguntar isso mesmo. Qual que é o efeito que tem a oração? Quando a gente pede uma oração... a gente começa a ficar rodeado de energias boas que atraem, igual um ímã assim, as almas boas, ou será que a oração então nos coloca assim mais em contato com uma realidade mais elevada? Filho, é a sintonia com Deus. Ah. Há uma mensagem que fala nos nossos achegados e irmãos cristãos, e diz que a oração, a solução está a uma oração de distância. Uhum. Ah, sim, sim. Sim. Uhum. Não é somente os problemas, é para tudo. É comunicação, filho. As boas intenções com a mente já faz a diferença, filho. Você pode fazer uma corrente de boas intenções, de orações, para o mundo. Então, é lá na Ruanda, vai ser bem recebida, filho. É a comunicação com os seres de luz, a comunicação com Olorum. Uhum. Entendeu? Claro, tem que fazer a oração, mas também tem que ter o comportamento reto, né? Porque não adianta eu fazer oração, tá bom, eu fiz uma oração. Com fervor, eu sei que vai funcionar, mas eu não preciso ficar com uma atitude bonita e sensata. Pois claro, filho. Tá certo. Então a senhora falou isso. Anda de mãos dadas. Filho, a transformação na vida, na caminhada espiritual, vai ser progressiva. Uhum. Filho. Não temos que também ser assim, tão negativo com aquele filheto, tão reto com aquele filheto que chegou faz 3 meses, faz pouco tempo que está na Umbanda, que ainda não conhece bem as coisas que estão acontecendo, que o cocô é que é a doutrina, e tem costumes do mundo, né? Da vida antiga. Mas não tem que ser reto, tem que ser tratado com amor e paciência. A paciência tem que ser o melhor assim, contato com aquelas pessoas, filho. Mas, se assim, passa o tempo e o filho não quer mudar aquelas coisas, que o pai faz oração, que o pai faz descarrego, e que ele e ele não quer mudar de vida, então aí você pode convidar, hein? Aí tá a porta aberta, filho, vai embora. Entendi. Na... vai embora. A senhora já teve que dar, a gente chama esporro, mas é chamar a atenção de pessoas porque o comportamento dela estava atraindo problema para a vida dela? Isso quer dizer que já, né? Claro, tá certo. Certo. E... a Rosa Vermelha ela teve que colocar ordem na gira. Porque a missão da Umbanda, filho, de todos os seres de luz, os guias espirituais, por que são chamados de guias? Porque uma guia